Onde fazemos aquele momento? Agora? Pronto, queridos amigos, então agora eu ia-vos pedir um carinho muito especial para o que preparámos para vocês, está bem? Nós vamos sair do palco todos, vamos nos sentar ali. Vai ficar a Sandra e o Marco, pode ser? É uma surpresa, vocês não estavam à espera, mas o Comitê Central decidiu, está bem? Por unanimidade. Vai toda a gente sair, fica o Marco e a Sandra, e vocês já vão perceber porquê. Saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós. Mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim. Eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. Te deste em amor e eu nada te dei. Tu te em teu corpo, amor, eu adormeci, morri meu e ao morrer renasci. Depois do amor e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. A dor que aprendi de novo em esta em flor, te desfolhei. E depois do amor e depois de nós, o adeus e o ficarmos só. Obrigado. Isto é muita emoção, muita emoção. Obrigado. Bem, queridos amigos, esta era obrigatória no repertório porque é a senha, não é? Do 25 de Abril. Era o que tinha combinado Salgueiro Maia. Quando ouvirem esta música na rádio, avançámos de Santarém para baixo, não é? Portanto, esta tinha que estar no nosso repertório. É incrível, não é? Como é que a gente com a música pode criar esta energia, esta emoção, esta fraternidade e esta importância de criar projetos coletivos. Ninguém se salva sozinho, mas juntos a gente consegue transformar a vida, não é? A alegria de lutar e de viver.